Quantos anos o senhor tem? 70. Começou a cantar boi com 14. 14 anos. Esse primeiro boi que o senhor começou a cantar, ele era de quem era o boi? É o seguinte, eu comecei a brincar com 10 anos, boi dos outros, né? Eu era doutor. Tinha os outros também, meninos, né? É. Doutores. Quando matava o boi, chegava a hora de nós de consultar o boi. Cada um ia consultar. Ia contar uma mentira. Ah, é fazer um remédio do pé da cobra, que não existe, né? Aquilo é só, né? Cada um dizia uma mentira, né? É fazer um chá da unha da cobra. E eu disse, não, faz um chá do cabelo da caravana. Não. E assim, cada um dizia uma mentira, né? 10 anos, 11, 12, 13 anos, boi dos outros. Isso é na hora para ressuscitar o boi? Chega a hora do doutor, né? Tem a hora dos caboclos, que é os índios, né? E o senhor fazia esse papel do doutor? Cada um faz. Uhum. No boi tem cada um seu papel. Seu papel, as posições, né? Aí com 14 anos, lá tinha um rapaz mais velho do que eu, dois anos, né? Brincava também conosco, né? Com 14 anos, inventamos de brincar eu mais ele. Ele era quem? Como era o nome dele, o senhor lembra? Geraldo. Geraldo. Geraldo Magela do Carmo, eu me lembro o nome dele. Nós estudamos juntos, nós estudávamos juntos. Era muito amigo. Muito amigo. Aí, vamos inventar um boi, vamos. Então, naquela época, quando o boi grande estava brincando, que terminava, os meninos iam fazer um. O boi grande, o que era o boi grande? O boi de gente adulto. Ah, tá. Né? E terminava, as crianças iam fazer. Isso é que faz a escola. Aí nós fomos brincar com 14 anos. De pichote, rapazinho, sabe? E não tinha muita saída, porque não era novo, né? Aí brincamos esse. Aí o pessoal gostaram. Eu, de amo, e ele. Não, nós, eu mais ele. Não o tinha... senhor era o amo mesmo? É, eu e ele. Os dois? Os dois. É. Nós não tínhamos primeiro nem segundo. Não. Uhum. Tudo era primeiro, tudo era segundo. Se desse de um chegar no terreiro, cantando, chegava. Uhum. É a mesma coisa. Se desse de se sair, e cada um... Não tinha primeiro nem segundo. Aí fizemos uma matança geral, né? O pessoal lá, os adultos, fizeram uma festa, né? Aí ficaram na ativa. Disse, ó, para o ano, vocês vão botar um. Aí já chegou o pessoal grande, assim, os adultos, né? E como foi o nome desse boi que o senhor deu? O nome dele... E o senhor deu um nome para esse boi? Era Triunfante. Isso foi lá no Piauí? Piauí, esse que nós brinquemos. Na sua cidade lá, que era... Sim, nós brinquemos. Qual era a sua cidade? Parnaíba. Aí quando... Olha, para o ano, nós vamos brincar um. Vocês vão cantar o boi para nós. Aí deu muito, muito homem, sabe? Aí nós aí ensaiamos o boi, aí nós saímos. E daí para cá, eu acabei de ficar rapaz lá, eu brincando mais ele. O seu amigo continuou fazendo boi lá? Boi lá. Ele ficou lá? Eu saí e ele ficou. E daí eu vim para Coroatá do Mearim, né? Onde é? É aqui em Maranhão. E o senhor saiu de lá por quê? Para... Trabalho? Não, deu vontade mesmo de conhecer o mundo. De conhecer, né? É. Meu pai já tinha falecido. É. A minha mãe faleceu, eu estava com 12 anos. E seu pai chamava como? João Cândido. É. João Cândido Cardoso. Ele trabalhava na lavoura, assim? Lavoura. Lavoura e com gado, vaqueiro, né? Essa profissão também é minha, sabe? Eu vim para o Maranhão, né? Lá eu brinquei 12 anos. Sem falhar um ano. Nunca parou lá? Nunca parou. Mas aí eu venho vindo... Só mesmo por minha conta, né? É. Aquele esforço, tiro da boca da família e boto ali naquela fantasia, para fazer aquela fantasia, para o couro do boi, para a barra do boi, para o enfeite do boi. Né? E aí para essas outras coisas também, não é só isso, né? Outro jeito tem que gastar, né? É. Mas sem mesmo pobre, eu venho mantendo. Olha, para se ensaiar um boi, sem licença não se ensaiava. O delegado vinha aprender. Nessa época, né? Nessa época. Hoje em dia até que dá já. Não, está mais liberado, né? A polícia caía em cima, era? Dava. É. Conte assim um dia em que a polícia caiu em cima, por exemplo. Eles pegavam pesado mesmo? Era? O que eles faziam? Eles confiscavam o instrumento, levavam o instrumento? O que eles faziam? Não, eles vendiam o boi com o dono, com o tripulante. Se não tirasse a licença. É. Aí tinha, no dia do primeiro ensaio, tinha ido lá do delegado. Para tirar aquela licença, mesmo que ele não extraísse a licença, mas ele dava a ordem, né? É. Depois ele extraía a licença, né? Só para dizer, pode, né? Pode. Mas se não fosse isso, era perigoso. Aí então a gente estava naquele jogo que tinha que ir lá, É. Lei é lei, ninguém vai passar por cima da lei, né? É. Aí assim. Então, uma vez, eu estava aqui no Coroatá do Mearim. Nós estávamos brincando. Aí vieram falar comigo para ir brincar. Um vereador, sabe? Vereador falou para nós brincar no sítio dele. Aí será longe, nós saímos 5 horas da manhã, chegamos lá umas 10 horas do dia. De pé, não tinha carro para lá, era de pé mesmo. Foi no tum-tum. É. Aí comigo tudo brincava. Na costa, é? Comigo brincava homem casado, brincava rapaz, brincava menina, brincava menino, brincava moça, era, tá vendo? E o batalhão era assim. Tudo de respeito, se confiava, a mãe de família, de mandar, porque eu nunca bebi, não sei o que eu estou fazendo, né? Assim, aí nós fomos brincar esse boi lá no sítio do vereador. Ele morava aí dentro da cidade, né? Mas tinha um sítio lá, a fazenda dele lá fora. Aí nós fomos. Então tinha um comissário, que existe aqui, né? É, da polícia, né? É, da polícia. E lá pertinho de nós, lá pertinho da minha casa. Muito vizinho e tal. Então, para ensaiar o boi, eu fui lá com ele, tá vendo? Fui lá com ele, para ele tirar essa licença para mim. Ele disse, tá bom, eu tiro a licença. Tá certo, tá certo. Tá certo. Então eu fiquei na, né? Fiquei na minha, né? Vou ensaiar, né? Vamos ensaiar. Ensaiamos o boi. Então, quando nós estávamos brincando, esse vereador chamou nós para ir brincar lá na fazenda dele. E nós saímos 5 horas da manhã, chegamos lá umas 10, 11 horas, chegamos lá. Todo mundo. Quando nós passamos 5 horas da manhã na porta do delegado, tá vendo? O delegado geral, ele estava lá, na, ele me conhecia demais, eu chamava de tirar licença de boi para ele, licença de festa, né? Mas desse, eu me confiei, mandei o comissário tirar, né? É. E ele veio com a ordem, eu podia ensaiar, eu fui ensaiar. Aí ele estava na porta, o delegado, de manhã, disse, é, Cardoso, vocês vão brincar ele lá da casa dele, conhecido, eu não sabia quem era eu, né? É. Ele disse, é, Cardoso, vocês vão brincar. Aí eu disse, nós vamos brincar lá no seu Raimundo Caetano, que era o vereador. Brinca lá no seu Raimundo Caetano. Aí, tá certo. Fomos pra lá. Lá o seu Raimundo Caetano levou uma polícia pra lá, sabe? Agora não sei, livrar de, né? É. Sim, mandou pra lá, tá certo. Fazer segurança. Segurança. Aí nós fomos brincar. Chegamos lá o resto do dia, e de noite, jantamos, aí fomos brincar. Brincamos a noite todinha, sabe? De manhã, nós vinhamos. Então, o comissário, de manhã, vai lá no... Lá na cidade, Coroatá, que ele morava fora, né? Eu morava com 4 quilômetros, não morava com 4 quilômetros, Coroatá, né? Lá ele disse assim, o delegado disse assim, de tarde ele viu o comissário. Disse assim, Antônio Ferreira, nós estamos para lá, né? Aí ele disse assim, Antônio Ferreira, é para nós ir prender aquele boi que passou para brigar lá no Raimundo Caetano. Tá vendo? É. E nós estamos para lá. E não estava incomodando ninguém, né? Ninguém. Só mesmo para encher o saco. É, não, é porque não brincava sem licença. Não podia, né? Não podia brincar sem licença. E era cara a licença do boi. Por que o pessoal deixaram, a maior parte? Abandonaram o carro. Era caro, era? Caro. Mas pagava tipo quanto hoje em dia? Ah, tinha que pagar para conseguir a licença? Era, pagava a licença. Como quem vai tirar a licença numa festa? É. É, sim. E tipo o que era hoje em dia assim, para pagar? Era uma boa grana, né? Era boa grana. E muita gente abandonou, porque, né? Não conseguia, né? Não conseguia. E eu sempre vinha, eu, graças a Deus, sempre batalhava e mantendo. Aí, bora lá. Sim. Ele disse: nós vamos prender aquele boi que passou para brincar lá no Raimundo Caetano, que era o vereador. Antônio Ferreira disse, mas de quem era o boi? Disse, do Cardoso. Ele disse, não, delegado, o boi tem licença. O boi tem licença. Ele tirou a licença comigo. Aí ele disse, tirou, tirou. Disse, então, nós ia prender boi com tudo. Você não vê? É? Prender boi com tudo e trazia, prendia. O comissário disse, não, ele disse assim, disse, olha, ele é um preto, mas é um preto, preto homem. E a licença ele tirou. Ele tirou comigo a licença. Mas aí ele não registrou lá, né? É. Não estava lá, mas estava tirado a licença. Ele estava lá como comissário, né? Que ele fazia lá, estava, né? Tá feito? Então, eram essas, essas coisas. Essas coisas, essas consequências, essa dificuldade, né? É. Né? De lá eu vim aqui para o Pará, eu estou com uns 20 anos brincando boi aqui no Pará. O senhor veio direto para Orei quando o senhor veio para Pará? Não, eu fiquei naquela região de Bragança. Bragança, Pará, Maranhão. 83, 70, 47, né? Naquela faixa, né? É. Sim. E o senhor chegou em Orem quando? Eu cheguei aqui em Orem, que eu botei aqui mesmo para morar mesmo, tá com 10 anos. 10 anos. É. Eu brinquei ali no Garapé-Açu, lá eu brinquei 3 boi. É. Então, eu era vaqueiro, eu montava o boi. Montava o boi. Tá vendo? É. 3 anos ali no Garapé-Açu, eu fiquei conhecendo por aqui, que era aqui que eu conhecia. O nome do seu boi agora é o... Ouro Fino. É o Ouro Fino. Ouro Fino. Mas quando o senhor muda de lugar, o senhor muda o nome do boi também ou não? Não, agora não. Não. Porque eu não posso mudar aqui, porque ele está registrado, né? Ouro Fino. É, porque o Instituto manda uma revisão, ele não acha Ouro Fino aqui. É. Ele acha outro nome, né? Então eu já fui, né? Uhum. É. Mas antes, que outros bois o senhor teve lá em Guarapé-Açu? Então, eu todo nome de boi que eu nem me lembro mais. O senhor nem lembra mais? A maior parte dos nomes de boi, vendo? É. Eu sei que é muito, muito nome de boi. Aí eu brinquei Ouro Fino, todo ano eu mudava, né? Uhum. Eu nunca botei um ano só. Mas porque não era registrado, não era nada, né? Mas então eu brinquei com o Ouro Fino e quando eu fui fazer o curso. O senhor está aqui há 10 anos, né? É, aqui naquela casa. 10 anos. Aqui em Orei também? É. Há 10 anos. É, 10 anos. E há 10 anos, quando o senhor chegou aqui, tinha outros bois, tinha muito mais boi aqui do que hoje em dia? Tinha, porque tinha o boi da Esse do Faustino já existia. Faustino, né? Que todo tempo teve mesmo, né? Porque agora aqui na sede só tem de vocês dois, né? Só. Mas tinha outros aqui na sede mesmo ou não? Não, aqui não. Só era de vocês dois? Tinha pra fora, né? É. E aí não é nem todo ano. O Faustino mesmo já passou uns 3 anos sem botar. Foi. Aí continuou de novo, né? E eu firmado. Eu com pouca gente. E eu firmado. Uhum. O pessoal chateia, manga, eu não estou nem aí. Um chateia, o outro não chateia. O pessoal chateia o senhor? Não, então é assim, porque você sabe, né? As coisas, um acha bonito, o outro já acha, né? Outro não acha, e assim a gente vai falando, né? Ninguém escapa da língua do povo. É. Quantas pessoas saem no seu boi? O ano passado nós éramos 43. E já foi bem mais, já? Já teve muito mais gente? Já, no Garapé-Açu eu brincava com 45, 48, por aí. É. Uhum. Aí pra fora muita gente. Também. Aqui é assim, uma coisa assim, devagar. Assim, aqui, né? É mais devagar. Aqui é mais devagar. Lá pro Maranhão dava mais gente. Lá, tipo o quê? Lá ninguém não convida baleante. Quem convida os baleantes pra lá é os ensaios. Uhum. Se tá se ensaiando, cada um tá ensaiando. Aí o pessoal vai indo. Eu falo, rapaz, eu vou brincar com ele. Chega lá, rapaz, eu vou brincar contigo, vambora. Aqui tem que pedir. Convidar e adular. E se tem que ir na casa do parceiro. Para lembrar. Conversar com ele, convidar ele. Se convidar na estrada, ele ignora. Eu não vou me convidar, ele sabe onde é a minha casa. Aqui eu. Mas a gente não vai atrás disso. A gente vai e convida e. Né? A gente vai e convida tudo e pronto. Tem que dizer, na terra do sapicoca com ele, né? É. Na terra do sapicoca com ele. A gente tem que procurar o regime do lugar. É. Aí a gente convida e é assim mesmo, né? O senhor teve quantos filhos? Nós. Tem 6 filhos. Eles nem gostam do boi? Não, eles gostam, mas não brincam. Eles nem brincam? Não, nunca brincavam. Eles moram aqui ou não? Eles moram. Eu, 3 rapazes comigo. Tem um casado ali, aqui na Forquilha ali. É. Tem uma no Garapé-Açu. Só eu mesmo. Eu não paro de estudar para cantar boi, você acredita? Tá se brincando, eu ensaio umas toadas, e aí aquelas toadas que eu ensaio no começo, abandono, invento, outras. Eu sou o senhor cantou uma música aquela hora que a gente estava lá, e aí a gente nem gravou, que era aquela da velocidade, né, do carro. Foi a da... Como é que é isso aí? Tá ligado? Tá. Então tem que cantar direitinho. Tá. Tem motorista sem responsabilidade, corre com 100 na estrada, com 80 na cidade. Tem motorista sem responsabilidade, corre com 100 na estrada, com 80 na cidade. Com 120 não pode pisar no freio, atropela quem está no meio em alta velocidade. Um 120 não pode pisar no freio, atropela quem está no meio em alta velocidade. Motorista sem responsabilidade, corre com 100 na estrada, com 80 na cidade. Tem motorista sem responsabilidade, corre com 100 na estrada, com 80 na cidade. Com 120 não pode pisar no freio, atropela quem está no meio em alta velocidade. Com 120 não pode pisar no freio, atropela quem está no meio em alta velocidade. Hoje em dia vocês fazem ainda o alto assim, vocês representam, tem os atores ou não? Ou só fazem cantar? Não, eu pelo menos. O seu Boitinha de antigamente? O meu regime do antigo eu ainda uso. É as personagens. Personagem. Pai Francisco. É. Catirina. Cazumbá. Medonho. E, do meu boi, né? É. Medonho. O Rabudo. O que é o Medonho? Medonho é uma personagem de careta. Uhum. Mas ele tem o rabo. É. Chama o seu Rabudo. Mas ele tem alguma fala? Tem, ele fala, olha, grosso para ninguém entender a fala dele, né? Uhum. Todos esses personagens têm que falar diferente, né? É. Aí eu tenho a coruja. A coruja é o caboré, né? Uhum. Ele botou uma cuia bem enfeitada, direito de uma cara de um caboré, né? Uhum. Aí isso tudo é os personagens, né? Bem, aí eu faço a matança da noite, eu ensaio, eu faço a matança da noite. Chegou a hora, se brinca no terreiro, girou e mexeu e tal. Aí chega a hora da matança do boi, a comédia da noite, né? Uhum. Aí eu, minha toada, tudo é toada, eu mando o Nego Chico matar o boi. Eu chamo de um por um. Cantando? Cantando. Tudo cantando. Pra brincar com o boi. O derradeiro vem, o Nego Chico e a Catirina. Aí, inverso, eu mando ele matar o boi. Entendeu? Tudo cantando? Tudo cantando. É. Eu cantando, dizendo, e o portão responde, a toada, tem as toadas, né? Que o pessoal sabe, né? Sabe. Aí ele mata o boi, né? Ele mata o boi. Eu digo, Nego Chico, agora o que tu vai fazer? Diz, ah, eu vou vender a língua. A dona da casa. Aí então bora. Aí vem os tambores pra cá, lá pra porta da dona da casa, né? Tá perto. E aí o tatu que é pra. Ele vai vender a língua pra dona da casa. Né? É a toada dela receber a língua. Uhum. Né? Senhora, dona da casa, venha cá, faça favor. Senhora dona da casa, venha cá, faça favor. Venha receber a língua que nosso amo mandou. Venha receber a língua que nosso amo mandou. Aí ele vai repartir. Dizer para quem é a língua. Dizer para ela. Para quem é a língua. Daqui para ali é para você, mas seu marido. Daqui para ali é para você, mas seu marido. Quando ir botar na mesa, não se esqueça do cozido. Uhum. Aí ele sai repartindo para o cunhado, para o vizinho, né? Aí ele vende para ela. Deixa para lá um pano, a língua, né? Um lenço, uma coisa, né? É para lá um pano, né? Aí eu vou mexer com a. Aí eu chamo o vaqueiro. Depois ele vai embora. O Nego Chico, para pular. Uhum. Aí eu chamo o vaqueiro. E o vaqueiro vem, tem a hora de chamar o vaqueiro, né? Aí eu vou perguntar mesmo em conversa, perguntar pela fazenda, o gado da fazenda, como é que tá, se tá sadio, como é, se falta água. O senhor é o amo, né? O amo. É. Se falta água, falta pasto, como é que tá? Aí ele diz, o gado tá bom. Aí ele faz o lereado dele, né? É, ele fala isso, ele fala. Isso mas ele aí diz. Eu pergunto pelo boi da estimação, que é o boi, o ouro fino, o boi que tá brincando, né? No seu caso é o ouro fino. É, o frio. Eu pergunto, e o ouro fino? Ele disse, ah, meu amor, ouro fino, eu não dou notícia, porque eu fiz uma viagem, mas eu deixei lá o rapaz lá pra, tomando conta lá da fazenda. Eu não, rapaz, eu vou chamar esse rapaz, eu quero saber notícia do boi, que você não dá, né? É. Aí eu, na toada eu chamo o rapaz vem. Eu vou investigar ele. Ele diz, não, eu não sei desse boi. Porque eu fiquei lá, mas aí eu fui namorar. Ele dá uma desculpa por lá, né? Uma pessoa sem responsabilidade, não sabe? Acontece isso. É a mesma coisa daqui da terra mesmo. É, né? É uma história. É uma história. Eu digo, mas eu quero saber do boi, né? Ele diz, olha, é o seguinte, eu não sei desse boi. Eu não vi, né, e tal, ele mexe, aí ele conta um bababá por lá, né? Ele disse, olha, já procurei esse boi, mas não acho. Mas aí, eu passando lá numa casa, eu vi muita carne de boi, uma carne bonita, né? E eu digo, mas na casa de quem? Ele dá o nome de um dos das personagens, né? Mesmo, o Cazumbá. Ele diz, eu passei lá na casa do Cazumbá e eu vi muita carne lá. E eu digo, rapaz, o Cazumbá não é vaqueiro, ele não é fazendeiro, ele não é magarefe, e ele não é marchante, né? E esse horror de carne lá? E isso não foi a carne do meu boi? Estou desconfiado. Eu tenho a toada de eu chamar o Cazumbá. O Cazumbá chega, eu investigo ele e tal. Ele diz, não, eu não sei. Fui lá em casa e tal. Ele diz, mas isso, eu passei lá numa casa, eu vi muita carne na casa de outra personagem. Compara o Rabudo ou qualquer um deles, né? Aí ele já joga pro outro, né? Aí eu digo, mas aí você vai ficar detido aqui enquanto... Eu converso com ele. Enquanto apura, ele fica lá. Mesmo assim, uma delegacia, né? Então eu chamando de um por um... Como é que o senhor chama? É uma música que o senhor chama, é? Aí eu chamo... Como é essa música? Como é essa música? O senhor muda todo ano ou não? Às vezes o senhor muda. O Cazumbá, faça favor, venha cá. O Cazumbá, faça favor, venha cá. A notícia da fazenda é pra você vir me contar. A notícia da fazenda é pra você vir me contar. Aí ele vem, né? Ele chega, eu vestigo ele, não foi eu, ele bota pra outro, né? Aí vai jogando, né? Aí jogando, vou ficar detido aqui. Até que chega no Pai Francisco, o derradeiro personagem, culpa o Pai Francisco. Aí ele vai entrar em boca, não é? E não pode jogar pra ninguém, mas... Não pode jogar pra ninguém. É o último grau. Aí eu chamo o Neão, chego, vem. Eu vou vestigar ele. Ele nega. Ah, rapaz, fulano de tal, foi tu, fulano, que é o nome das personagens, né? Foi tu que matou o boi, aí acochou ele lá, até que ele descobre, né? Ele diz, foi fulano, eu digo, não, então vamos fazer uma luta. O que vencer, matou o boi. Mas aquilo é tudo combinado, é brincadeira, é pra ser ele mesmo, né? Aí se agarra com qualquer um dos personagens, né? Ou com o Cazumbá, ou com o Rabudo, ou com o Medonho, ou com... E aí vai lutar. Aí o que derrubar, o que cair, foi quem matou o boi. Mas é pra ele cair mesmo, né? Aí faz aquele jeitinho, o nego chega aí, pá, cai. Não se conforma. Ele diz, não me conformo. Então, começa outra vez. Agarra, bufo. Rapaz, foi tu mesmo. Não tem jeito. Aí ele descobre, né? Ele já descobri, porque a mulher dele, a Catirina, tá desejando comer o figo de um boi. Aí ele andou e achou o ouro fino, e aí... Ele achou o primeiro e matou logo, né? E o bebê agora é o seguinte, meu filho. Eu quero o meu boi vivo, brincando como ele estava, né? Te vira, né? Te vira, né? Aí vai chamado o rapaz, aí chamado os caboclos real, né? Eu vou confessar os caboclos real, né? Tudinho para poder ir para guerra, para prender o nego Chico, né? Os caboclos real que são? É os índios. Os índios. Os índios. É. Palavra nossa lá do Nordeste, né? Chama os índios assim, né? Caboclo real, né? Uhum. Aqui é índio, né? É índio. É. Até que chega tudo e ele vai pra lá e pra cá, e acochando ele, e vem o doutor, consulta. O doutor vai reparar e diz, rapaz, mas tem razão do boi não levantar, o boi não urra, o boi não tem língua. A língua tá lá na casa da dona da casa, né? Ainda tá pra lá ainda, né? Como é que esse boi tem língua, né? Aí, então vamos buscar. Vocês vão rezar lá uma novena por lá, né? Que é pra lá. Se ela tiver comida essa língua aí, nego Chico, tu tá em boca, né? E diz, mas aí chega lá. E conversa lá com a dona da casa, a turma todinha. A bicharada, né? Chama-se bicharada, né? O pessoal, né? O pessoal de careta, né? Uhum. A bicharada vai pra lá, conversa lá com a dona da casa. Ela diz, não, eu não comi, mas quase que eu comia, mas apareceu outra coisa para mim comer, aí faz aquele lereado, né? Mas é preciso você rezar uma novena. Aí eles vão rezar o bababá. Não vão rezar nada, é só aquela, sabe? Tu sabe como é aquele negócio aí, aí ela dá a língua. Aí vem, o pajé é que faz o boi levantar. Aí o boi levantou, canta a toalha para levantar, aí o boi vai brincar novamente, como na chegada, né? Tem outras partezinhas por aí que a gente passa, mas a gente faz. Quanto tempo dura mais ou menos essa assim, a gente, a sua festa? da matança? Não, é a sua apresentação. Quanto tempo? Minha representação se ensaia em maio. Ensaio em maio, porque eu tenho toada aqui que ninguém sabe. Eu tenho que ensaiar, né? O pessoal tem que pegar, né? Tem que pegar a toada, né? E o senhor ensaia quantas vezes, assim? Uma vez por semana? É, uma vez por semana. Até chegar junho? Até chegar junho. Aí tem a levantação do boi. No dia que se levanta o boi, já é fantasiado. O que é que dia? É, bem, ou Santo Antônio, ou São João. Qualquer santo aí? Qualquer santo, ou Santo Antônio, ou São João. Uhum. Antes de Santo Antônio, não tem, depois de estar ensaiada a fantasia pronta, não marca, né? Chama-se a levantação do boi. Quando está pronto tudo. O boi está pronto, todo mundo está de chapéu, está tudo. Toada ensaiada, né? Porque comigo não precisa estar ensaiada, não. Eu tiro uma toada lá, dentro do terreiro eu tiro uma toada e toma tudo canto. Pois é, aí vai se brincar. Então eu de maio se sai por lá, Açougueira, por Santo Antônio, São João. Mas no dia da apresentação, quanto tempo dura o boi? Vai se brincar. É. Aí não tem... Hora. Vai embora. É. Esse ano agora que passou, onde vocês tocaram? Lá no Mucambo. Chamaram o senhor para ir para lá? Nós levantamos lá e viemos brincar aqui na praça. Viemos brincar para a saúde e para a educação. O pessoal da secretaria? Chamou. Brincamos de dia. Nós levantamos lá. Na outra noite, não sabe? Amanhecer esse dia, não sabe? Uhum. Nós estamos lá no Mucambo. É. Aí de dia nós viemos brincar aqui. Uhum. Isso mesmo. 3 horas da tarde, cara. Teve aí umas brincadeiras por aí, muitas, né? É. As crianças daí colocaram nós cedo por causa das crianças brincar mais no sol frio, né? As roupas, os enfeites, tudinho. Quem é que faz o senhor? É. O pessoal, cada um faz o seu? Os enfeites eu compro as fitas. Pra quem não tem o chapéu. Aí o cara prega no chapéu. Aí prega. É simples, né? Aí tem mais o boi. O boi é eu mesmo. Tudo é eu, né? É. Aí eu, o couro do boi, tem os enfeites pra botar no couro, né? Tem a barra, que é embaixo, a barra. Isso tudo do boi é o senhor que faz mesmo? Eu mando. A barra é separada do couro. Aham. O couro preto é a barra branca, como se chama a barra, né? E costura ela com linha, que é pra quando sujar, se tira aquela linha, quebra aquela linha pra lavar aquela barra. O couro fica. O couro não se mexe mais nele. O couro tá guardado. O couro tá pregado no corpo do boi. Mas aí quando acaba a festa, o senhor desfaz o boi? O senhor não guarda para o ano, o senhor faz outro novo? E faz outro novo. É. Já o seu Faustino, por exemplo, ele guarda o boi lá, né? Ele guarda. Mas é que a minha turma, o meu sistema, a turma gosta de brincar, sabe? De bagunçar. De... Aí acaba bagunçando o boi. Fazer um boi não custa. Não, é barato, né? É. O senhor usa o que dentro mesmo? É isso aqui ou não? Qual o material? Pode ser de bonitinho. É maneirinho. Os instrumentos de instrumento, tambor, são tudo seus? Tudo meu. Tudo é meu mesmo. Uhum. Quando termina a brincadeira, meu chapéu eu guardo tudo que é meu. O senhor nunca fez carimbó, shot, nada fora do boi? Só o boi mesmo? Nem pássaro, nem... Pássaro também não, né? Nem quadrilha, né? É. Enfim, o meu esporte é... Meu esporte é boi bumbá. É. O meu esporte é boi bumbá, tá vendo? Eu nasci pra cantar boi bumbá. E isso, mas eu fico... Quando chega o mês de junho, eu fico desinquieto. O seu pai não cantava boi? Não cantava. Esse boi que o senhor faz aqui, é igual o boi que tinha no Piauí ou tem diferença? Dizer, A história é a mesma. Os personagens também são os mesmos? Os personagens são as mesmas. As que não tem, não existe aqui, eu joguei porque eu conheci de lá, né? É. Joguei pra cá, né? É, mas o senhor tá fazendo boi há 56 anos já, né? 56 anos, brincando. Onde eu moro, eu brinco. E teve alguns anos que o senhor não fez? Não, muito pouco. Mas teve alguns que teve procurou. Dois anos. Por quê? O que aconteceu? Ficou difícil a situação? Não, é porque quando eu cheguei aqui na mata a primeira vez, não tinha jeito de fazer. Não tinha jeito. É. O senhor chegou onde? Aí, na beira do Gurupi. Ah, lá no Gurupi? Era só mata vigília e pronto, era só centro e pouca gente, aí não dava. Nem o pessoal não dava pra fazer? Eu voltei pro Maranhão, aí comecei lá. E daí pra cá, graças a Deus. Foi a única vez que o senhor parou de fazer, foi nessa, foi. No Gurupi. No Gurupi. Graças a Deus, eu estou lá todo ano, todo ano. Ou com muita gente, ou com pouca gente. A sua esposa é aquela senhora que mora com você? É, aquela. Ela gosta do boi? É, gosta. Gosta. Ela apoia. É. Ah, não, tudo, lá, tá, lá não se incomoda o que eu brinco. Lá, é. Não, minha família não. Eu saio, eu posso chegar meia-noite, posso chegar no outro dia, às vezes vai se brincar longe, né? É. E não, lá em casa não tem reclamação dela. Não, não tem. Não tem reclamação na hora da saída que eu saio, não tem reclamação. Não, lá, não tem zebra. É. Fala em zebra, tinha uma brincadeira que se chamava zebra, era de antigamente? Vocês conhecem a brincadeira? É o pássaro, né? Tipo pássaro, né? Era que nem um pássaro, né? Um pássaro. É a mesma coisa, só que era zebra o bicho. Eles fazem o mutum, é um pássaro também, né? É um mato, né? Eles fazem o bentivi, eles fazem o canaro, eles fazem... Mas todos é a mesma história, assim, isso não é a mesma história. Mesmo pássaro. O pessoal é do... bonito, um pássaro é bonito. Aí eu já vi uns bonitos. É bonito. Agora, uma brincadeira... É, cada um tem um esporte, mas eu nunca topei ela, foi a quadrilha. Sabe por quê? Quadrilha. Na hora que sai, você acaba. E nós não. Não, brinca, ensaia maio, entra junho, sai junho brincando, junho, julho, aí a gente mata em agosto, tem vezes que ainda mata tem em gente, setembro. Né? Desde que mata em setembro. É, ainda tá fazendo boi. Ainda tá brincando, é assim, né? E o pássaro, na hora que sai, você acaba, pronto. Né? A quadrilha também. É, você acaba a brincadeira, é só aquela noite, né? A quadrilha, né? Não, o pássaro é bom, eu acho muito um pássaro. Eu vi muito pássaro bom, bonito, fantasia. O cara cantando bem, eu amo dele cantando bem, né? É. Isso tudo é. A vantagem é o cantador, né? Aquilo é só marcha. O pássaro não tem outra música. É só marcha. O violão, o violino, o sopro, mas é só marcha. O senhor sempre lá no seu boi foi sempre só percussão, foi? Ou teve uma época que o senhor usou outros instrumentos? Não, nunca usei. Só percussão? Não, nós não usamos. Não, pra cá ninguém usa essas, né? Eu sei, mas quando o senhor estava no Maranhão eu também não tinha outros instrumentos. Não. Só percussão? É porque o meu ritmo não é o ritmo do Maranhão, né? É. Lá é música. É. Lá parece assim uma banda numa festa. É, num boi. Tem sopro, né? Sopro, é pistão, é saxofone, é trombone, é clarinete. Então, mas no período que o senhor estava lá, o senhor não ficou no Maranhão um tempo? Fiquei. Mas o senhor tinha o boi lá? Tinha, mas não brincava do jeito de lá. Do jeito não de... era desse jeito? Não, eu brincava no meu sotaque. Então, o senhor fazia só o seu jeito mesmo? É, meu jeito. Eu vim rodando no meu jeito, meu sotaque, tá vendo? É. Percussão sempre tem, né? Todo lugar boi do São Simão, boi do Pindaré, boi da Maiobinha, boi do Axixá, São José de Ribamar, eu conheço ao vivo. Boi que você olha para ele, também parece que ele está vivo, só de enfeite, parece que ele está se mexendo, só de enfeite. Lá é enfeite. Aqui ninguém pode enfeitar um boi, a gente não tem condições. Não pode enfeitar um boi. Né? Faz um boi, bota umas coisinhas por cima e fica assim mesmo. Né? Lá é boi brilhoso mesmo, parece que quer saltar na gente. E vou eu conhecer ao vivo. São bonitos, né? Bonitos, são bonitos. Qual foi o boi mais bonito que você já viu? O boi do Maranhão, o boi melhor que tem de Axixá. É. Tanto no sotaque, como na brincadeira, como na fantasia. Olha, um boi daquele do Ribamar, um boi do Pindaré, boi do Axixá, boi da Maiobinha, boi de dentro de São Luís. Ele poderá vir aqui para Orém, mas ele não tem quem aguente a despesa. É caro. Só que a gente? 500 pessoas num boi. Num boi. Tá vendo? É sim, senhor. Quantos ônibus? Um saco de farinha é só rasgar a boca e se acaba logo. É. Muita gente, né? Dizer que é 30, 40, 50. Não, senhor, é muita gente. Quanto o senhor gasta para fazer um boi, mais ou menos? Não, aqui a madeira a gente tira no mato, né? É. A gente compra o pano do couro, e compra a saia, que é a barra, né? Aí vai comprar os enfeites, né? É. Os enfeites daqui é o mal enfeitado de lá. Aí compra os enfeitozinhos por aí assim, né? E pronto, brincando, né? Agora tem a cita é 80 centavos um metro, né? É. Mas o senhor acha que o senhor acaba gastando quanto, mais ou menos, para fazer o boi todo ano? Eu nem fiz esse orçamento, né? É. Já fazendo devagar, aí não vai notando, né? Aí não compra sabe. Tudo de uma vez, né? Aí não sabe quanto. Eu vou em Capitão Poço, compro um bocado de fita, um 10 metros de fita, aí já vou para Capanema, compro outros 5, e assim, né? Vai indo, né? É. Com parcela, né? Você compra parcelado. É, porque a gente não pode comprar tudo de uma vez, né? É. Né? É. Parcelado, né? Aí já tem um bocado, aí uma parte de chapéu, né? É. Aí faço só inteirar os outros, né? Uhum. Mas aí precisa reformar os outros que estão do outro ano, a gente reforma, né? Uhum. E cai fita e vocês sabem que esfarela tudo, né? Uhum. A gente precisa ajeitar novamente, né? Aí eu ainda não tive essa noção de... De quanto é mesmo? De quanto é, né? Mas botando... Devagarzinho, quando der fé, tá muito. Mas quantos bois tem hoje, mais ou menos, aqui em Orém? Aqui na sede tem o senhor e o Faustino, né? Aqui é só eu e o Faustino. E aqui? No interior? Não tem mais. No interior não tem mais nenhum? Nenhum. Assim, no município de Orém não tem. Não tem, não? Só eu e o Faustino. Aqui na sede mesmo? É, só eu e o Faustino. No município de Orém não tem mais. Aonde tem Bragança, já tem boi bom. Bragança tem boi bom. É. Tá vendo? Capanema, pinta um boi por lá, né? Mas o original mesmo é Bragança. Bragança é um boi bom, né? Então nem no interior não tem mais nenhum? Nenhum. Mas o pessoal, porque foram morrendo ou porque eles foram largando, é tão vivo? Largando porque não... Não tinha, não tava. É uma brincadeira que sem apoio. É. Quer dizer? O pessoal ainda tá vivo aí? É vivo, mas... Quem era que fazia boi que tá vivendo por aí, no interior? Aqui no Tibiorém? É. Olha... Tem Chico, no São José, no Aracati. Ele fazia até quando ele fazia? Quando ele parou de fazer? 4 anos ele ainda brincava lá no Engenho. É. É, tá vendo? Aí parou mesmo. Parou. Tem Mimim Cachimbo, brincava lá no Engenho, ele mandou um cunhado dele. O cunhado dele já morreu, né? Final de jogo, né? E brincava lá. Tá vivo ele? O Mimim tá. Tá velho. Tá velho. É. Mas não tá mais velho do que eu, não. É, ele é, aguenta a barra. Tô brincando. É. Chico é um homem novo. Deixou de brincar. Antônio Carlos, no São José, é novo. Esse é novo mais do que Chico. Abandonou. Tem José Maria, no Tupinambá, parou. E daí assim por diante, né? Tem Antônio Dudico, no Tupinambá, largou. Ficou eu e Faustino pelejando, sabe? Só tem nós dois pelejando. Aí como é que... Não dá força. Não tem, é um lugar que não tem, no tempo de brincadeira de boi, os homens grandes, né? Uhum. Fazer, chamar, fazer, pôr uma quadra, fazer aquele, não? É, um terreiro, existe, um terreiro, barracão, chama, né? Fulano, boi de fulano, faz, mas não tem, não existe isso, né? Tem um boi do colégio. Esse ano ele representou ali, tá bonzinho o boi do colégio de multidão, né? Porque é só os estudantes, né? Tem bom, eu ainda forneci eles de chapéu, né? Foi. Uma parte de chapéu, né? Uhum. Foi pra lá, né? E você emprestou? Emprestei, né? É. Foi o meu chapéu, deu brincar, foi aquele maracá, foi tudo pra lá. É. Tá vendo? O rapaz foi, eu arrumei pra ele, né? O professor, né? Uhum. Mas é só uma representação lá, não sabe? É. Não é como nós. Nós temos a disposição de sair pra todo lado, né? Mas aí pronto, amarra tudo. Mas a gente vai batalhando, vai devagarzinho, vai, né? Eu tenho fé em Deus, enquanto eu ser vivo e puder, que a gente tá vivo uma vez não pode, né? É. Se eu puder, eu vou me mexer, com fé em Deus. Né?